Venho a ti em humildade, ó Senhor. Eu não mereço teu amor, eu aceito teu favor. Venho a ti como estou, entrego o que sou. Eu me rendo, faça tua vontade em meu viver. Eu reconheço, és soberano e a vida está em ti. O teu sangue na cruz declaro. Estou aqui, eu te amei antes mesmo do seu existir. Os meus braços estão sempre abertos pra ti. Alimente sua fé.